controle, tragédia inevitável. A chuva abençoada tá virando maldição. O solo impermeável não aguenta ser regado. O vento não semeia, ele arranca o telhado. A gente tá colhendo os frutos, a gente tá invertendo a lógica. Viva a nossa civilização caótica! Seu abrigo, área de risco, ninguém briga por você. Seu barraco tá caindo, mas o hip-hop da TV não. Imagens, imagens, imagens, imagens. Eu quero imagens do caos num oferecimento do horário eleitoral. A cidade vomita esgoto de nojo, de desgosto. Tá doente, de enchente, gente ilhada, atrasada. Tanta gente se derrota pra chegar. Por que carro não sabe nadar? Tanta rua que não leva pra nenhum lugar. Por que carro não sabe nadar? Caótica! Você virou um refém, você não tá conectado, você tá na escuridão. A evolução da humanidade tá te deixando na mão. Seu abrigo, área de risco, ninguém briga por você. Seu barraco tá caindo, mas o hip-hop da TV não. Imagens, imagens, eu quero imagens do caos num oferecimento do horário eleitoral. Vomita esgoto, de nojo, de desgosto. Tá doente, de enchente, gente ilhada, atrasada. Tanta gente sem ter hora pra chegar. Por que carro não sabe nadar? Tanta rua que não leva pra nenhum lugar. Por que carro não sabe nadar? Caótica! Em caso de suspeita de dengue, não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Se uso para...